3153, contato radar na decolagem. Suba para o nível 340, está presente no Lida. Direto Lida por 340, está 3153. 0997-0, sinal pra chat checado, bom dia. 0997-0, continua a sessão, mas só informarei pista livre. Continuando, é guardando pista livre, 0997-0. Transponder 5041, no controle Canadona 2028. 660, autorizado o avião, conforme nota do plano. Aeroporto inicial, circulou 44. Tamburo, tração, toque a saída. Transponder 5041, controle 1208, Chinese 6219, na posição número 4. Primeira curva direita após decolagem, meio 21, cotejamento correto, chama pronto. Com faixa 3, confere? Estamos no finger 4. Sim, exportão 4. Estacionamento 225, aguarde o pushback. Apenas estacionamento no ponto. Estacionamento autorizado, chama o pushback. Confirma a hora do plano que a gente fez. É o CHG para os 2775, descendo já para 2010, ajuste no 01, 1021, autorizado em 2730, descendo 0, acessibilidade. SZ é para 2010, agora é de 1710, responsabilizado, 2375. Segundo 2000, chame de Recife, frequência 1, 2000, decimal 0, até 98, decimal 8. Recife 1, 2000, decimal 0, até 98, decimal 8, ajuste para o 2000, bom dia. Com destino ao Galeão. Autorização de trânsito, por favor. Terminal 2, chama. Eu vou 1963, que é contato com o outro, para autorização Galeão 1 nível 3, né? Aguarde copo do 1963, o número 2, prepare São João 1, transição da aqui. São João 1, Doc, aguardar. Alpha over here, I want my decision ready. Posição 2 Lima, autorizado, chama o taxi. Sim, 4201. Você não é Quênia 2 Luna, táxi autorizado até ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera chame pronto, Quênia Lima 022. Alfa que sua agilidade autorizada até o ambiente 01, agilizando por gentileza. Ok, autorizado e informarei para a técnica do box, Alfa que sua agilidade. Azul 4958, então você está precisando do novo desvio Pro 120 agora, então aconteceu bem na formação aqui na proa de Duna, reportará retornada a Duna. Gente, o Azul 4958, pensando como se tem um tráfego agora, posição 120, 2 linhas com o oeste, 1238, cruzando 055 em ascensão. Gente, já está cruzando 5000 Azul 4958. Gente. Passa a esperar em nível Azul 4958, reporte em resumindo tudo. Gente, eu vou estar em Duna 4958. Eu tenho um presente com o Geleto, para o Chanel 4201 no POB 134 com 4 horas e 35 alternando o Ribeirão Preto. E 4201 no táxi autorizado até o ponto de espera, 7341 no táxi Índia, ponto de espera, chame pronto, que é legal no 022. Gente, via parte 341 Índia no ponto de espera, reportaremos pronto 4201. Controle Xanã 625, pequeno desvio à esquerda. Xanã 625, autorizado de vista, repete e reassumindo o elétron. Vai informar e reassumindo o elétron. 093, bom dia, prefere Arborona, transição elétrica, aguardando o copo. Arborona, elétrica, na pessoa. Xanã 621, decolada às 3.0, chame controle Xanã 1, 2.0, 2.8. 2.08, quanto é a rota? Contato radar do colégio Cuba de São Bruno, para o nível de voo 3.0. Chamei 621, voo em Lisa. Thank you. 108 é o controle, o 1093, ponto para o push, vem que essa é na posição 10. 1093, cotejamento correto, está confirmando a permanência no ritmo. Pushback no portão 10 está autorizado, chama táxi. Aqui a pausa leva vanítico e aí intercepta a pessoa 21 no livre, puxa estacionamento na 10, quadrão, o táxi 1093. 201, pode esperar pronto. São Janinha, do classe parada? Firmo. Obrigado, Janinha, do classe tem parada, 24201, 9200, grau 089, informa o tráfego nacional 7 milhas. Sente a linha do classe tem parada para 201. Oi, Salvador, bom dia, do 4958, final S3, pista 910. Avio 4958, continua a aproximação informando em pista 1000, lembrando da companhia, iniciando a rolagem. Sente no 4958. Ainda necessidade de redução? Reduza uma montanha 250 passar minha via, então 35 no teste. 4958, com motorizado pista 10, vento 180 graus, 109. Livre, pause, pista 10, do 4958. Fazer 4201, decolada às 35, chamei o controle da lado 120, 208. 208, obrigado. Fazer 4201. Fazer 4201, contato na base com a agência da via 101, para o nível de 1360. Ok. Subindo, possível leda? Após 2000 pés no leda. Após 2000 leda. Para o táxi com 174, após 164, 2 horas e 50, alternando um galeão. 1093, táxi autorizado até o ponto de espera, via parte 1, no táxi Índia, no ponto de espera, chame pronto, quem legal no 022. Livre táxi, ponto de espera da 10, via parte, táxi Índia, 1022, batalhão, pronto, 1093. 1022. 1022. Fechando a 6211, chame Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1. Recife Eco, tá precisando via Eco, pátio 3, posição, qual que é a posição? Posição 3, Romeu. 3, Romeu, Copa 3, Romeu. Torre Salvador, Gol 963, ponto 010, pronto. Autorizado a linha e manter, pista 90, Gol 963. Autorizado a linha e mantém, 10, 963. No 963, decolagem autorizada, pistola 0, vento 970 graus, 109. Decolagem, Gol 963. Chame só o 1-2-1 nesse momento. 4201, no chame 35, na frequência 1-2-8-2-3-5, perna 1-2-5-2-1. Ok, 2-8-3-5-2-5, obrigado. Autorizado desvio, se aguarde autorização. Positivo, sem problemas. É que aquela rua nos seria seria melhor, mas não tem problema, a gente efetua os desvios. Na hora que eu precisar, a gente faz, a gente retorna para o que você quiser. Tablizão, 649. Como 649, foi 118, desse número 5. 5, 649. 649, estabilizado, ele é 7-3. Tá, 11. 649, continua a aproximação, aguarde, sistema no 0 livre, ajuste no 022. 022, aguardando livre, voo 9. 649. 125, decimal, fono, voo 1963. Chegou, Maria. Autorizado, posição POSOP. Agradece, POSOP na proa, então, gol 20, correção 093. Controle 1, 20, decimal 8. 20, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Ok, vai reduzir mais ainda o 3519. Graças pela informação. Controle, Salvador, esse Cross 3 decolado com Bolsonaro. 3597-3, contato padrão decolado, suba a vista da PUCA para nível 330. Essa é a PUCA, 3607 Cross 3. Thank you. precisar coordenar com o centro de Guarulhos já para ver o ponto 08? 25973, aguarde a coordenação. autorizado, destino 7, vento, turno 80 graus, 08.